Café Segurança Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 368, gravado em 5 de julho de 2024. Eu sou o Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês algumas notícias das últimas semanas, do último período. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. Esse é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção, tomando um café, dessa vez um café de verdade. Então pegue o seu café e vem com a gente para entrar em contato conosco e enviar suas críticas e sugestões. É muito fácil, basta enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal.com ou, se preferir, também pelo @segurançalegal lá no Twitter, ou X, mas nós aqui falamos Twitter, e também no Mastodon, @segurançalegal@mastodon.social. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site ou apoia.se/segurançalegal, escolha uma das modalidades de apoio. Entre os benefícios recebidos, você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. Também tem o blog da Brown Pipe, Vinícius, então se você quiser se manter informado, visite o blog lá da Brown Pipe, brownpipe.com.br, lá você vai ter o linkzinho para o blog. Lá também, se você quiser, pode se inscrever no nosso mailing semanal. Então nesse mailing você receberá algumas das notícias mais relevantes aí toda semana, que nós fazemos uma curadoria e vamos repassando aí, né, via mailing para o pessoal. Temos uma nova série, Vinícius, Blogcast Segurança Legal. O que é essa nova série aí? Sim, Guilherme, a gente está, para manter o nosso feed mais ativo e mesmo para dar mais visibilidade para aquilo que tu tá curando, né? O Guilherme seleciona as notícias, algumas vezes ele até usa o ChatGPT para ajudar na questão do resumo e tal, mas é sempre curado pelo Guilherme pessoalmente, tá, galera? Então não é conteúdo sintético puro, largado lá. É coisa que o Guilherme faz com bastante cuidado, com bastante carinho. E aí esses dias eu falei para o Guilherme, cara, eu vou começar a pegar essas informações que tu tá colocando lá no blog e eu vou eventualmente gravar para colocar no feed para o pessoal saber também do que tá postando lá, que são coisas bem relevantes que elas não necessariamente vêm parar aqui no podcast. Algumas coisas a gente traz para o Segurança Legal, como hoje tem algumas que a gente vai trazer, que estão lá no blog, mas nem todas fazem o seu caminho até aqui. Então a gente que está começando, estou começando a gravar então esses blogcasts que a gente chamou, né, que entram no nosso feed. Tem também uma outra coisa interessante, Guilherme, que você já deve ter percebido, que nos acompanha já há algum tempo, que a gente tá com os vídeos no YouTube. Então, nesse momento que nós estamos gravando áudio, né? Uma ótima qualidade para ir lá pro feed. E estamos gravando também, fazendo nesse momento o vídeo que vai lá pro YouTube. No YouTube, tá? Até para incentivar você também nos ouvir lá, se puder, né? Se estiver dirigindo, não vá assistir no YouTube, fica no feed mesmo. Lá no YouTube, a gente sempre tem uns minutinhos a mais lá que a gente faz no final, depois que a gente se despede. Sempre tem alguma coisinha a mais, tá? E no último episódio que a gente fez, teve o Lucas Lago, nosso convidado, né? Que a gente seguiu conversando um pouquinho com ele depois, ele foi bem legal. E tem uma outra coisa, Guilherme, que também é uma iniciativa Brown Pipe / Segurança Legal, né? Que eu comecei a gravar, né? Talvez com saudade das aulas, talvez um pouco isso. Eu comecei a gravar algumas lives, então é ao vivo, tá? Tem sido sempre nas terças-feiras às 8 horas, terça-feira que vem vai ter de novo, 8 horas da noite, sobre segurança da informação com um viés bem aplicado. Tá? Então, claro que eu trago as questões conceituais que são importantes para a gente compreender as coisas, né? Mas sempre com viés de aplicação, inclusive com até de repente um enfoque um pouco maior para segurança segura de desenvolvimento seguro de software. Tá? A gente começou uma sériezinha agora com a parte de criptografia, então já foram uns 3 episódios, bem interessante. E na semana que vem, na terça-feira às 8, vai ter o que eu... Não vai ter com esse... Não vai ser esse o título, mas vai ser o que eu chamo de um racha-cuca. Tá? Eu vou dar uma... Eu vou destrinchar um tipo de vulnerabilidade que pode aparecer em softwares, quando você desenvolve um software e tal. Que mesmo que você use um algoritmo forte, como o AES para criptografia, com uma chave de 128 bits muito bem escolhida, mesmo se fazendo isso, Se você cometer dois erros na sua aplicação, a gente consegue decifrar texto cifrado com esse seu ótimo algoritmo, com essa maravilhosa chave randômica ali, completamente aleatória que você escolheu. E o algoritmo é bom. Então, como é que a gente consegue fazer isso? Eu vou mostrar na terça-feira, às 8 da noite, ao vivo. E é um bom exercício para a mente, assim, para quem gosta de dar uma... de pensar bastante, vai ser um bom episódio. Se o ouvinte e a ouvinte quiser ver essa sériezinha de vídeos, né? Basta entrar lá no canal da Brown Pipe. Segurança Legal. Se quiser entrar na Brown Pipe também, mas aí vai lá. Não, e os passados também, esses três passados, que meio que virou uma mini... Tá virando uma mini sériezinha, né? É uma sequência. Mas eles estão na aba ao vivo. O YouTube separa na aba ao vivo. Então você clica lá na abinha, vai lá no canal do Segurança Legal no YouTube, vai na abinha ao vivo e vai aparecer todos os vídeos que já passaram. Ao vivo. As lives e tem o agendamento, vai ter o agendamento da próxima. Uhum. Inclusive tem aqui o Live 1, piloto do Segurança Legal no YouTube, gravada há 7 anos. É, a gente já vem um tempo tentando brincar com essas coisas, né? É, mas é que a gente é mais meio old school, assim, né? Essas coisas, né? Mas aproveitando o ensejo, Vinícius, também tem, eu deixei um videozinho lá, sobre... porque eu participei da última Jornada Internacional de Direito, que ocorreu aí nos dias 26 a 28 de junho de 2024. Ela foi uma jornada, dessa vez, remota. Então, os participantes mandavam lá os seus vídeos. E eu mandei uma contribuição de 20 minutos. Então, deu exatamente 20 minutos. Eles pediram 20 minutos. Eu consegui gravar 20 minutos. Sobre os desafios da regulação da inteligência artificial. Então, se você quiser também saber um pouco mais ou ver essa contribuição, basta você acessar lá também no YouTube. Do Segurança Legal, que você vai conseguir ver, né, essa contribuição. Certo, Vinícius? Isso, certíssimo. Bom, uma última coisinha, pessoal, que a gente não pode esquecer. O pessoal do Rio Grande do Sul, nós aqui no Rio Grande do Sul, né, as pessoas que foram atingidas pelas enchentes ainda precisam de ajuda, né, quem é aqui de Porto Alegre, do interior também mais atingido, sabe, né, consegue ver isso, tem muita gente em abrigo. Muita gente fora de casa, esses dias eu estive ali perto da arena, o pessoal com filas, assim, cara, gigantescas para pegar colchão, para pegar cobertor, então ajudem, se puder, né, escolham aí tem muitos, a gente coloca ali no nosso site uma listinha de algumas indicações e os gaúchos, né, que foram atingidos ainda precisam de você, então a gente pede que você, se puder, continue ajudando. Bom, a gente tem uma mensagem de ouvinte aqui, Vinícius, do nosso ouvinte antigo aqui, o Alexandre Rajihara, está conosco aqui há bastante tempo. Nossa, muito e tempo. Ele deu uma alfinetadinha, não sei se foi bem uma alfinetadinha, acho que não foi uma alfinetadinha. Eu acho que ele sugeriu... Ele também quer nós vamos iniciar o episódio para um café frio hoje. Exato. Ele disse, Xi, teremos... Ele trouxe a notícia, indicou a notícia e disse, Xi, teremos um café frio para o Perplexed no próximo episódio? O que o pessoal do Perplexed andou fazendo aí, Vinícius? Na real, assim, a gente já vem comentando sobre o Perplexed, né? A gente já comentou algumas vezes. Mas o que o Perplexed fez, ele deu uma inovada, tá? Que foi o seguinte, a gente tinha um ChatGPT que foi treinado com tudo que tinha na internet até um certo ano ali. Então, GPT 3.5, depois o 4, o 4 Omni. Então, eles foram sendo atualizados com conteúdo na internet, livros, etc. Artigos científicos e tudo mais. E uma funcionalidade que faltava ao GPT, e agora no ChatGPT 4 Omni tem, que é a consulta à internet, o Perplexed trouxe. Ele usa por baixo vários modelos, inclusive o GPT-4, tu pode se pagar, tu pode usar. E o que a Perplexed fez foi fazer consulta em tempo real na internet. Então, em vez de tu usar um mecanismo de busca como o Google, que certamente é mais usado, tu vai no Perplexed e faz a busca lá. E o Perplexed, ele busca na internet em tempo real, ou seja, ele traz as coisas mais recentes ou mais relevantes dependendo da consulta que tu tá fazendo, e ele te traz as respostas para aquilo que tu pediu, o resumo das coisas que ele encontrou, mas ele traz os links, tá? Ele traz os links das fontes originais, se tu quiser ir acessar, ver e conferir. Eu normalmente uso, porque eu prefiro... Ah, tá, beleza, é isso que eu quero, deixa eu ver se, isso aqui, se é isso aqui mesmo. Aí eu vou lá no link. Só que o que, que eles têm feito? Eles têm varrido a internet, essas empresas todas, não só o Perplexity, eles têm varrido a internet para alimentar a sua, os seus modelos e gerar informação relevante e, no final das contas, acabam fazendo com que a pessoa não vá mais na fonte, uhum, né, da informação. E aí, tu não indo na fonte da informação, tu meio que quebra o modelo. Eu não tô dizendo que isso é bom ou ruim, tá? A gente pode discutir isso em outro momento. Mas eu ele acho que é ruim, tudo bem. Não sei, eu não sei. Ah, mas ele quebra esse modelo de tu ter receita por acesso. Tá? Então, claro, para nós, por exemplo, se pensar no segurança legal, a hora que já faz, mas não tem uma ferramenta ainda que faz isso assim de uma forma muito ampla, a hora que tiver um resumo, imagina que tu tem um resumo do nosso áudio, sabe, dos nossos episódios, e a partir desse resumo, tu tem a geração de um conteúdo, e tu vai consumir esse conteúdo e não consumir o podcast. E é ruim, porque vai perder contato direto com os nossos ouvintes. E o que a Perplex está fazendo é mais ou menos isso. Ela está fazendo um resumo das pesquisas, dos artigos e tudo mais, inclusive coisas que estão atrás de paywall, tá? E está trazendo esse resumo para quem está pesquisando, e tu acaba não indo na... A maior parte das pessoas, imagino eu, não vão na fonte original da informação. E o Perplexity deu um passo adiante, questão de uns meses atrás, assim, agora não lembro agora quanto tempo foi, mas não faz muito tempo. Se vocês usarem o Perplexity, mesmo free, vocês vão ver que tem uma opção lá de Discovery, que ele traz as notícias curadas pelo time do Perplexity, tá? Isso já tem há mais tempo. Mas aí o que, que eles fizeram? Usando o IA, eles usam o Eleven Labs, que é uma solução de geração de áudio por IA, né? Então tu dá o texto lá e tu consegue um narrador, etc. Pode gerar audiobooks e tudo mais lá. É um negócio bem interessante. Eleven Labs é o nome da IA. Então eles, em parceria com a Eleven Labs, estão gerando, a partir do Discovery, um podcast, né? Que eles disseram que era diário, mas te dizia assim que tá falhando, não, tem dias que não tem. Uhum. Tá, eu não sei por que quero gravar. A IA fica... É, a IA fica... É, hoje não vou fazer. Hoje eu não quer gravar naquele dia. É, não sei, não sei. Não sei o que tá rolando, mas de vez em assim, não sai todo dia como deveria ser, mas sai. Tá? Então eles geram um podcast com as notícias do Discovery. Uhum. E aí e foram consumidas ali pelo algoritmo deles, ou geradas pelo então algoritmo a coisa já deles. Vai assim, tu tem um subproduto, entende? Uhum. Quando tu ouve o podcast, se tu não se interessar em ir lá no... Tem que ir no Discovery, não te dá no podcast o link pra notícia original. Tu tem que ir lá no Discovery da Perplexity, aí lá tu vai ver um resumo mais detalhado, além que vai para além do áudio, e se tu quiseres, tu ainda clica no link pra ir sim na fonte original. Se não tiver paywall, que o Perplexity furou, né? Se não tiver paywall. Então, assim... É uma discussão que não só que tem que ser trazida com relação a essa questão do Perplexity, mas é uma discussão sobre todo esse uso de IA, o próprio uso que o Google quer fazer, ou está tentando fazer, de IA no seu mecanismo de busca, né? Justamente correndo atrás do Perplexity, tá? e da OpenAI. O Google também está tentando fazer isso. Tá? No momento que tu faz uma pesquisa... tu não precisar ir na origem, tu ter uma resposta mais ou menos rápida ali. E faz com os snippets, né? Muitas respostas vêm naqueles snippets. Mas ele é meio, assim, comparado com o Perplexity, ele é ruim, tá? Comparado com o Perplexity não é legal, assim, não... E aí eu te pergunto, em termos práticos, né? E sem fazer juízo de valor disso, né? Se tu faz uma pesquisa na internet, tu tem duas ferramentas, uma quando tu pesquisa já te dá a resposta pronta e resolve o teu problema. Uhum. E a outra te dá um link com parte da resposta, tu tem que clicar e ir lá no negócio e ler o texto inteiro, entende? É, eu acho... Tu acaba indo pela mais rápida, né? Não tem jeito. É, mas tem outras duas... Dois elementos aqui. Eles estavam desrespeitando o protocolo Robots, né? É, na verdade, tem um arquivinho chamado Robots.txt que você pode colocar na raiz lá do seu site, do seu domínio. E ali você pode listar coisas que você não queira que sejam indexadas, tá? Mas a Perplex não é a primeira e não é a última em desrespeitar isso, tá? Porque isso não é nenhum tipo de controle de acesso. É só tu pedindo pra não indexar, só isso. Tá? É, não é então... um controle. Mas é assim, digamos que é um grande acordo de cavalheiros e damas da internet, né? Em geral, você segue o robots.txt, né? Ou seja, não seguir o robots.txt é uma atuação de má fé. Ou seja, você... identificando que a ferramenta se utilizou de um conteúdo que não que deveria ter sido acessado fosse... exatamente, você veja, mesmo que o conteúdo esteja livre, que essa é uma das grandes discussões aí, esses caras usam os seus crawlers, eu sempre achei isso engraçado, assim, né, curioso. Sim. Essas grandes empresas, essas big techs de inteligência artificial, elas têm crawlers, assim como o Google tem crawler para criar o seu mecanismo de pesquisa, que são robôs que ficam varrendo a internet pegando as coisas, só que em vez de usar aquele conteúdo, indexar aquele conteúdo para fins de pesquisa, para fins de mecanismos de busca, né? Eles estão usando isso para treinar. Veja, não é só para apresentar, esse é o ponto. Não é somente uma questão de apresentação, é uma questão também de treinamento, né? Potencialmente eles poderiam estar treinando, né? Que inclusive vai fazer conexão aí com uma outra notícia que a gente vai falar hoje, Vinícius. Mas ainda sobre OpenAI, já mandando um grande abraço aqui pro Hajihara. Ah, então assim, o Hajihara mandou o teu café frio, Hajihara, foi endossado. Tá? Não vai ser o café frio no final do episódio, mas a gente concorda com o café frio para esse tipo de uso aí que a gente tem visto aí de IA, tá? Uhum. Então... Mas ao mesmo tempo a gente não pode ser hipócrita porque a gente está usando o OpenAI. A gente usa para pesquisar também. Então, mas isso tem que ser resolvido. De um jeito ou de outro, isso tem que ser resolvido. Eu só quero aqui, recuperei as nossas mensagens aqui, trocadas com o Hajihara. Ele mandou a primeira vez aqui em 2016, né? Então, o Hajihara já 6 anos, não? 8 anos já, né? Oito anos. Muito obrigado pela audiência. Beleza, abração, cara. Bom, depois a gente tem uma aí do... Quem é que tá entrando no conselho da OpenAI? Isso aí, cara. O Phil Schiller, né? Lá da Apple, ele vai fazer parte do board da OpenAI, mas sem direito a voto, tá? Então vai meio que supervisionar a coisa, acompanhar, né, as decisões do board e tudo mais, tá? Uhum. No board da OpenAI's Non-Profit Board, né? Como vocês estão vendo aí. É, né? Non-profit é... Eles não têm interesse. Enfim, tá? Então, ele vai entrar pro boarding, ele não tem direito a voto, mas a ideia é que ele vá acompanhar até pensando nessa própria integração que a Apple tá fazendo do GPT nos seus dispositivos, tá? Que gerou toda uma confusão aí e tal, mas eles vão integrar, tá? Na mesma linha, vamos dizer assim, da integração que a Microsoft está fazendo no sistema operacional. Notem que a OpenAI, ela tem o chat GPT para uso desktop no macOS. Você não tem para Windows, você não tem para Linux, mas você tem para o macOS, você tem. E a Apple, por meio da sua parceria com a OpenAI lá, com o Copilot, que embaixo é o GPT, tá, um modelo utilizado do GPT, também está integrando isso no seu sistema operacional. Então essa corrida, a gente está vendo aí uma corrida de integração de IA em tudo, né? No sistema operacional, tanto desktop quanto mobile, que é o que a Apple tá se mexendo aí para fazer. E essa aproximação da Apple, ela também, vamos dizer assim, serve para dar uma azeitada nesse andamento aí dessa integração. Até porque, como a gente já comentou outras vezes aqui, né, Guilherme? Tem uma o pessoal tá chamando muito a atenção para essa questão da privacidade, envolvendo o uso de IA direto no teu sistema operacional, direto no teu... Na parte do teu sistema operacional, tanto móvel quanto desktop. E a gente tem que ver como é que isso vai acontecer, né? A gente falou já, procurem nos episódios passados, ou procurem na internet, ou talvez no Perplexed, o recurso lá, o recall da Microsoft, ah, né? É. Né? Então, assim, que você vai ver, assim, é interessante? É muito interessante. É perigoso ter privacidade? É. Que uso que vai ser feito dessas informações, etc., é o que a gente tem que ver para frente, o que, que vai dar rolo, mas em essência, a Microsoft poderia eventualmente, com o recall, por exemplo, saber tudo que tu fez na tua máquina por passado. É. Então, é delicado isso, assim, é bem, bem delicado. E a gente não tá vendo, né, um respeito a proteção de dados por essas empresas, né? Nós estamos vendo justamente o contrário. Uma corrida para usar. Que é o que a gente poderia... Na verdade, que é o que se esperaria, na real, né? Porque são empresas que tradicionalmente vêm desrespeitando direitos, em grandes casos, alguns mais ou menos emblemáticos e tal, mas a gente tem visto um movimento não de proteção, nós estamos vendo movimentos cada vez maior de desrespeito e de tentativas de bypassar, né, as proteções legais que, né, quando a gente fala em proteção de dados, o negócio é mundial, né? E atinge públicos mundiais. A regulação é mundial, mas também atinge públicos em qualquer lugar do mundo, né, que usam essas ferramentas via internet. Bom, mas fica aí, vamos fiquem a ver aí o que, que vai acontecer com a participação do Phil Schiller aí no board, se é que vai acontecer alguma coisa, né? Se é que vai ter algum tipo de impacto assim que venha a público. E falando em proteção de dados, né, Guilherme? Sim. Né, temos movimentações na NPD aí? Temos três destaques aqui, né? A NPD tem se movimentado, eu acho que um é o mais importante, né? Mas o primeiro foi o lançamento de um novo documento com estudos preliminares sobre biometria e reconhecimento facial, que é uma série chamada de radar tecnológico que a NPD faz. Então é um documento bem interessante que avalia o funcionamento dessas tecnologias, tanto os usos que se tem feito aqui no Brasil. E é bem interessante para, né, quem está estudando esse tema, e a gente sempre gosta aí de recomendar, né, fontes para quem está, sei lá, o sujeito está estudando aí proteção de dados, a NPD, as autoridades de proteção de dados, né, de maneira geral, os órgãos, né, reguladores de proteção de dados no mundo, costumam produzir documentos como esses, documentos técnicos, né, porque são eles os responsáveis muitas vezes por apontar essas direções. Então você vai ter lá os documentos do CNIL, né, do ICO tal, do garante italiano, do garante da autoridade espanhola e tal, que são bem profícuos nesse sentido. Então a gente tem esse documento aqui pela NPD, cita alguns casos bem emblemáticos ali de uso de biometria facial na educação, né, para apurar frequência de alunos e tal, e até alguns usos mais comerciais sobre o uso de biometria e reconhecimento facial em ferramentas, em soluções de autenticação disponibilizadas pelo SERPRO e pelo Serasa. Então quem estuda esse tema, quem tem interesse sobre esse tema, pode dar uma olhada. Inclusive tem ali no final uma projeção de futuro, assim, algumas coisas já um pouco mais assim, do que eles esperam, né, para o futuro. Bem, então, e depois disso nós temos uma notícia também da NPD que houve essa declaração pela criação da rede lusófona de proteção de dados. Lusófono aqui quer dizer os países que, lusos, né, os países que falam português, em que houve essa reunião lá em Lisboa que envolveu representantes das autoridades de Portugal, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. E o Brasil, claro, que se encontraram lá em Lisboa para discutir a criação dessa rede. Então, estão nesse momento estudando a criação de um acordo, de um estatuto, melhor dizendo, e o objetivo é realizar a cooperação entre essas autoridades, a troca de conhecimento entre os membros dessas autoridades. E eu acho que é uma união bem importante, assim, porque eu acho que nós podemos nos aproveitar. Eu digo nos aproveitar no melhor sentido que a palavra tem, não no sentido negativo dessa palavra. Nós e todos os componentes podem aproveitar. Podemos nos beneficiar. Obrigado, essa é a palavra correta. dessa união entre esses países, né? Porque é bastante provável que nós tenhamos problemas semelhantes, nós tenhamos mais convergências e, de repente, nós tenhamos problemas parecidos, né? Do que, eventualmente, poderíamos ter se fôssemos comparar, por exemplo, Brasil e França, Brasil e Espanha, para usar, né, essas autoridades que eu citei anteriormente. Então, claro, a gente tem uma proximidade do GDPR com a LGPD, isso foi intencional, então soluções adotadas, decisões, né, e atuações das autoridades europeias podem e devem ser estudadas pela gente aqui, tanto que no nosso blog lá, cotidianamente, a gente sempre fica trazendo algumas coisas interessantes, curiosas às vezes, que devem nos inspirar. Mas aqui eu vejo essa questão dos problemas mesmo, né? Nós temos, o pessoal costuma chamar isso os países do sul global, né? Países aí que estão em desenvolvimento, então eles vão ter problemas, me parece, semelhantes, e eu acho que todos podem se aproveitar disso. O Brasil talvez até poderia, Vinícius, exercer um papel de liderança aqui. Ah, sim, até pela pelo seu tamanho, pela representatividade. Pelo que tem, tamanho, né? Exato, claro, pelo número de pessoas, pela representatividade, pela qualidade dos nossos, né, estudiosos aqui. Então, eu fiquei bem empolgado, né? Inclusive, o nosso amigo Davi Teófilo esteve lá também acompanhando essa comitiva lá da Rede Lusófona. Pois bem, mas aí o assunto, eu acho que o grande assunto, a grande questão, né, a grande atuação da NPD nessas últimas semanas, diria talvez a grande atuação até agora da NPD, foi a suspensão da nova política da Meta que visava ao treinamento de IA com os dados dos usuários, né? Ou seja, mais uma vez a gente está vendo essa interconexão dessas duas disciplinas, dessas duas questões, né? E como, apesar de nós não termos ainda uma lei específica acerca da IA, e aí no Brasil a gente tem visto muitas notícias aí de um lobby intenso das Big Techs nessa questão da regulação da IA, o que pode, né, dependendo de como a coisa for conduzida, trazer legislações, eu diria, pouco protetivas, né? Mas, de fato, a gente consegue ver essa interconexão entre proteção de dados e inteligência artificial quando eu tenho o tratamento de dados pessoais nessa relação. Porque, veja, eu posso tanto ter situações em que dados pessoais são usados para treinar essas ferramentas, e aí eu atraio as leis gerais de proteção de dados de maneira geral, como eu posso também a IA tendo como output conteúdos que podem prejudicar as pessoas, seja por meio de conteúdos sintéticos e deepfakes e toda aquela coisa. Mas o que aconteceu? A Meta veio com essa nova política que visava ao treinamento, que queria treinar a IA deles lá com os dados dos usuários. A ideia era usar fotos, áudios e imagens para treinar essa IA generativa deles. E aí a gente tem que ver o tamanho do Brasil e como os brasileiros usam os produtos da Meta aqui, né? Me parece que não envolvia WhatsApp, né? Embora a política cobrisse todos, dizendo que cobriria todos os produtos, as redes da Meta, né? Imagina. Então, se a gente for pegar só o Facebook, que é uma rede, né, que pelo menos pro nosso grupo de pessoas, né, Vinícius? É uma rede que é pouco usada. Por exemplo, os meus amigos, sei lá, eu não me relaciono com pessoas pelo Facebook, acho que você também não, e muitas pessoas que eu conheço também não, mas o Face hoje tem 102 milhões de usuários. Então nós temos um primeiro aspecto aí, o número de pessoas que usam essas ferramentas, né, esses sistemas. A NPD se manifesta dizendo que a colocação e a implementação dessa política traria um risco iminente de dano grave ou de difícil reparação para os brasileiros, considerando esse enorme grupo de pessoas, e um contraste com o que ocorreu na União Europeia, porque lá também foi postergada a aplicação dessa política, o que não ocorreu aqui, né? Ou seja, enquanto que lá houve movimentações, mas também houve um cuidado da Meta em fazer isso, eles se sentiram mais à vontade. Esse é o ponto, né? Essas questões não ocorrem ao acaso, né, Vinícius? Essas questões são planejadas. Então, eles se sentiram mais à vontade de simplesmente colocar, tentar implementar essa política aqui, o que diz muito sobre como as Big Techs lidam com países como o Brasil, só que não contavam com a atuação da NPD, que veio nesse procedimento, que veja, não é uma decisão definitiva, né? É uma medida preventiva emitida pela NPD, visando suspender, portanto, preventivamente, e veja, numa análise preliminar do problema, mas que muito provavelmente os elementos que a gente vê lá na decisão trazem argumentos que muito provavelmente são os argumentos definitivos que vão determinar posteriormente o julgamento definitivo disso. Então, eles suspenderam essa política, a NPD suspendeu essa política e, consequentemente, as práticas que estavam ali estabelecidas, criaram inicialmente um processo de fiscalização que culminou nesse processo de suspensão cautelar. E aí eu vou trazer alguns dos elementos que motivaram essa suspensão cautelar. O primeiro deles foi acerca da hipótese de tratamento. Porque a meta... Qual é a questão aqui? As pessoas que, em geral, estudam inteligência, proteção de dados, né, sabem como é complicado e como é delicado o uso do legítimo interesse. Ou seja, você tem um ônus muito maior a utilizar essa hipótese autorizadora de tratamento, entre as 10 hipóteses que a LGPD traz, porque ela traz um ônus maior, você tem que justificar maior, você tem que demonstrar por meio do cumprimento de uma série de testes ali, se de fato o teu interesse enquanto controlador se sobrepõe ao interesse, e mesmo que se sobreponha aos interesses dos titulares, você tem que ter algumas medidas de salvaguarda. Então, eles decidiram, vejam, utilizar o legítimo interesse para dizer que, olha, sim, eu vou pegar todos os teus vídeos, fotos, áudios e imagens passados que você já submeteu à nossa plataforma para treinar a nossa IA. E aí o que a NPD disse? Não, pera lá, alto lá. Não podemos utilizar o legítimo interesse, até porque potencialmente nós podemos estar tratando dados sensíveis aqui, Vinícius? Porque imagina, fotos, áudios, vídeos e imagens... Eu posso, por exemplo, determinar a posição política do sujeito. O cara estava lá postando fotos do seu candidato preferido, por exemplo. Perfil psicológico, tem um monte de coisa que dá para tirar. Dá para tirar as doenças, eventualmente? Porque as pessoas, elas... O comportamento, como tu disse, o uso das redes sociais, ele é muito intenso. E o pessoal posta de tudo. A gente já falou aqui várias vezes, coisas de foto de criança, foto de trabalhinho de criança... Então assim... Que pode ser considerado dado sensível, Dado tem sensível. Um caso clássico, que poderia demonstrar no desenho que a criança poderia estar sofrendo abuso. Isso, violência, alguma coisa. A gente comentou, na verdade nós comentamos isso antes, quando começou a gente gravou sobre LGPD algumas vezes, e desde os primeiros episódios de LGPD que a gente gravou anos atrás, a gente já levantava essa questão de, por exemplo, os trabalhos das crianças em escola, ficar tirando foto desses trabalhos e postando em rede social. Isso aí, talvez, para um leigo que não saca de psicologia, como eu, como tu, por exemplo, a gente olha aquilo, tá legal, trabalho bonito ou trabalho feio, mas é nada mais do que isso, Agora, para um olho treinado, seja ele humano ou seja ele numa IA, aquilo ali pode ser muito mais do que um simples desenho. Pode revelar muito mais sobre a pessoa. E não só... Se tu pensar não só no momento, pode ser aquele momento da vida dela, que pode ser N situações, inclusive a questão, como tu colocou, de violência doméstica, inclusive violência sexual, mas daqui a 15, 20 anos, não é mais uma criança, é um adulto na sociedade, inserido na sociedade e tal, e essas informações sobre a vida dele, elas vão estar lá podendo ser analisadas ainda. Isso obviamente impacta quem é a pessoa, como vai, não é o que vai determinar como ela vai ser, mas certamente vai ter um grande impacto. E aí tu tem essa informação na mão de algumas pessoas, talvez, mas certamente na mão de um algoritmo, nas mãos, nos bits, lá, na memória falou... de algum modelo de linguagem ou coisa parecida. E enfim, isso é perigoso, assim. Você falou um olho treinado, eu gostei, porque de fato é isso mesmo, A IA é um olho treinado para fazer isso ou aquilo, É. Mas, de qualquer forma, eles criticam, a NPD critica a escolha do legítimo interesse. Porque o legítimo interesse se deve usar em situações muito específicas e, por evento, a gente falava aqui sobre os dados sensíveis, você não pode utilizar para dados sensíveis. Né? Uhum. Então, a ideia é que você deveria usar o consentimento para fazer isso. Obviamente, deveria ser o consentimento. Né? Então, e, além do mais, você deveria ter a expectativa... Ou seja, para usar o interesse, o legítimo interesse, deveria ser razoável que o titular dos dados pudesse ter a expectativa que aqueles dados poderiam eventualmente ser utilizados para aquela finalidade. Uhum. E certamente quando você tirou as fotos lá no, sei lá, cinco anos atrás e publicou no Facebook, no Instagram, você não tinha expectativa de que eventualmente isso poderia ser usado para treinar uma ferramenta de inteligência artificial. Ou seja, não é que não pode... Mas então deveria estar errada, né, essa hipótese de tratamento. Houve a falta, né, e um problema de informação também, ou seja, tanto eles não informaram adequadamente quais eram as consequências dos usos desses dados, como também utilizaram uma finalidade, ou seja, não cumpriram adequadamente a informação relacionada ao princípio da finalidade, que é, tá, mas para que vai ser usados os meus dados? Para treinar sistemas de IA generativa. Sim, mas isso não quer dizer muita coisa, né? Ou seja, você precisa ser mais específico ainda para saber não apenas quais as consequências, mas como esses dados vão ser efetivamente usados. O que exigiria, caso fosse possível usar o legítimo interesse, uma transparência ampliada, o que foi o que não ocorreu. Porque tanto aqui a possibilidade de opt-out que eles deram era absurdamente difícil de ser exigida. Tem alguns vídeos na internet mostrando como você deveria fazer isso. E é absurdo, é inacreditável, cara. Os passos, é virtualmente impossível você conseguir chegar até lá caso você não fosse orientado por alguém. Isso é um problema tanto de transparência quanto... É aquela coisa dos dark patterns, né? Ou seja, é um padrão de uso feito de uma forma que obviamente, né? É obviamente feito para dificultar o opt-out. Esse é o ponto. Então, isso foi anotado também. Na União Europeia, como fizeram, mandaram um e-mailzinho antes com o link para o opt-out. Aqui, não avisaram ninguém e deixaram perdido lá no meio de uma de 8 camadas de links... A opção do opt-out. E por fim, ficou também, e eles deixaram e se manifestaram sobre essa questão das crianças que a gente colocou antes, né? Ou seja, eles não falaram nada sobre o uso de dados de criança, o que é muito grave, porque quando você vai usar dados de crianças e adolescentes nesse caso, a gente sempre tem que levar em consideração o seu melhor interesse. E aí a Miriam Wimmer, que foi a relatora, diretora também da NPD, numa decisão primorosa, eu diria, ela aponta, ah, mas qual é o risco dessa questão para as crianças? Será que eu não posso estar treinando eventuais possibilidades de deepfakes e tal? Então, de forma, para terminar aqui, cautelar, eles suspenderam e estabeleceram essa multa de R$50 mil por dia, caso não seja cumprido. Claro, a meta vai ter que demonstrar a NPD documentalmente o cumprimento dessa medida, né? A coisa deve se prolongar por mais tempo, mas eu acho que foi uma das grandes atuações da NPD, veio no momento certo, veio se colocando de forma adequada num âmbito de discussão ali de integração entre proteção de dados e IA, está completamente alinhada com o que o mundo inteiro vem discutindo sobre isso, então... Eu acho que foi, para terminar aqui, uma das grandes decisões aí, uma das grandes atuações, de maneira geral, da NPD, talvez desde a sua criação. Né? Eu vou levantar uma pergunta, mas não é para responder, tá, Guilherme? Tá. Eu fico me perguntando se o conteúdo apagado do Face também entra no treinamento. Eu não ia política, não é para responder, não é para... Eu fico pensando assim, não... Seria ruim, né? Quem sabe que o apagado não é bem apagado, né? É. Guilherme, eu vou para a minha última notícia aqui, aí depois a gente puxa a tua última também, que está na sequência. Tá. Que é de uma bagunça. Assim, pelo menos, foi chamado pelo The Register. Tá? Uma senhora bagunça que a Apple fez. Tá? Uhum. A Apple tem o Swift e o Objective-C, que o pessoal utiliza para desenvolver softwares. Funciona em qualquer plataforma para desenvolver, inclusive no Linux e tal, mas é principalmente voltado para dispositivos macOS e iOS, tá? E essa plataforma, ela tem os seus pacotes, tá? Que são os pods. Assim como tem bibliotecas, né? Tem os pacotes Python, os Rust, os pacotes JavaScript, etc., para o Node e tal. Tem os pacotes lá, né? Para usar os pods, que é como eles chamam. Em 2014, a Apple fez uma migração, então, para um novo repositório, para um novo servidor, né, GitHub, que não é no GitHub lá, tá, mas usando o protocolo Git e tal, para o novo servidor que armazena esses pods. Quando ela fez isso, quando a Apple fez isso, ela resetou a propriedade dos repositórios de cada um desses pods. Isso é open source, tá? E você, então, tinha que reclamar, tinha que solicitar a propriedade dos pods. Então, portanto, de acesso a código-fonte, tá? E esses pods, eles são usados para construir softwares, tá? E o processo para solicitar era essencialmente mandar um e-mail, tá? E assim, em essência, era mandar um e-mail solicitando eu sou o dono desse pod, tá? E ficaram vários pods, até 2023, ficaram vários pods sem terem sido reclamados. Tá? Então, desde 2014, quando fizeram a migração, nem todo mundo foi lá reclamar a propriedade dos seus pods, das suas bibliotecas lá, né? E aí, o que esses pods órfãos ficaram fazendo? Ficaram lá disponíveis para quem quisesse adotá-los, digamos assim, como sendo seus, né? Tornar a sua, entre aspas, propriedade. E aí, isso permitiria, então, que se alguém mal intencionado tivesse acesso a esses pods, a pessoa poderia, o desenvolvedor poderia injetar lá código malicioso que, em última análise, colocaria em risco tudo que é dispositivo iOS e macOS. Tá? Inclusive... Esses caras que esses pods que estavam sem, digamos assim, titularidade... Sem... Opa, o Guilherme acabou de travar. Eu vou trocar para não deixar ele travado ali. Eu vou seguir com a notícia, depois o Guilherme retorna e aí eu coloco aqui o comentário dele. Então, o que é que aconteceu? Esses pods ficaram disponíveis, esses pods que não tiveram... o Guilherme voltou. Guilherme, tu consegue voltar junto? Tu parou? Oi. Pronto. Não, eu ia te perguntar, esses pods que estavam sem dono, o cara assumia a sua titularidade, mas eles já estavam sendo usados em outros projetos aleatórios no mundo inteiro, é isso? Exato, exatamente. São bibliotecas, é como se hoje, do nada, lá no, para quem usa JavaScript, o NPM, né? Ou para quem usa o pip lá para fazer, ficar baixando os pacotes Python e assim por diante, tá? Para quem programa em .NET e usa bibliotecas de terceiros, é como essas bibliotecas, esses pacotes, de repente, tivessem atribuídos a ninguém e qualquer pessoa... bem intencionada ou mal intencionada, poderia chegar lá e dizer assim, eu vou assumir a titularidade ou a propriedade dessa biblioteca, desse pacote. E a partir daí, a pessoa pode fazer o que quiser com o código-fonte daquilo. E tu tens um problema seríssimo de supply chain, porque tu tem um monte de software utilizando aquela biblioteca, aquele pacote, que potencialmente foi alterado por um agente malicioso, né? Por um adversário. E isso desde 2014. Tá? Então, essa é a primeira bagunça. Quem descobriu isso, tá? Foi uma firma israelense, tá? Fazendo um trabalho lá de verificação, tá? Ali. Mas é algo que não foi pego por times fazendo trabalho de segurança, etc. Lá internos, não viram isso. Isso ficou desde 2014, passou pra editoria e tal, e ninguém pegou dez nada. 10 anos. 10 anos. Então, sabe quando a gente fala... Até a gente comentou... E teve audiência pública sobre isso, de uso de mecanismos de invasão por parte do Estado e tal, não sei o quê. Nossas convidadas falarão em breve. Em breve teremos convidadas, é isso mesmo. O foco nesse tema. Pois é esse tipo de situação que talvez alguém tenha descoberto isso lá em 2014, tão logo tenha acontecido, tá? E talvez tenha vendido isso para outras firmas também israelenses, não é? Essa IVA, pelo visto, ela acabou com o brinquedo, se alguém estava fazendo isso. Mas um NSO Group da vida, etc., justamente compra esse tipo de vulnerabilidade, de conhecimento sobre vulnerabilidade, para não vir à tona e ficar sem correção aí, por exemplo, talvez por 10 anos, quem sabe, né? Bom, mas esse não foi o único problema, Guilherme. Não é à toa que o The Hedge se chamou de bagunça, tá? Porque nós temos outras vulnerabilidades vinculadas a este servidor novo servidor que a Apple botou no ar, tá? A outra vulnerabilidade é que dá para executar código remoto enviando um e-mail. Claro. Que é o que você espera, né? Que tu espera. Eles usaram um pacote do Ruby, tá? Vulnerável no servidor. Esse pacote Ruby, ele consegue literalmente executar um comando bash, ou seja, um comando na linha de comando, vamos dizer assim, do Linux, uhum. Pra quem não tá acostumado com Linux, tá? Lá na linha de comando do Linux, ele consegue mandar um comando para ser executado, tá? No servidor. E esse comando permitiria não só tu ler tokens de sessão e tal, ou seja, tu conseguir copiar, roubar sessões de usuários que estavam conectados nesse servidor trunk, mas tu conseguiria eventualmente desligar o servidor. Ah, sim, dar um routezinho. Ou seja, para fazer isso tem que ser root, tá? Então, tem que ser administrador, tá? Então, tem que ser root, tem que ter o root lá no servidor. Então, tu poderia desligar o servidor. Ou se a máquina é física, você apertar no botão, aí não precisa ser root. Né? Sim. Mas, enfim, mas tá lá para meter, né? Pelo e-mail, tu pode desligar o servidor da Apple. A outra vulnerabilidade... Ah, tem mais? Tem, mas claro, é uma bagunça. O Regis chamou a bagunça... Né? A bagunça, tá? Massiva, dá pra usar até outro sentido de mess também, né? Uhum. A bagunça massiva da Apple causou. Tem mais um problema. E esse aqui, ele é meio segurança. Beabá da segurança, saca? Uhum. Que, inclusive, fazendo uma propaganda rápida da Brown Pipe aqui, quando a gente faz pen-test de aplicações, uhum. Esse aqui é um dos testes que é óbvio que a gente vai fazer. Tá na lista, sabe? Tá no checklist dos testes que tem que ser feitos. Uhum. E, cara, o que que eles fizeram? Pra te recuperar um e-mail, tu precisa... Pra te recuperar um e-mail, pra recuperar uma conta, tu vai lá, diz que tu quer, né? Que tu quer uhum. fazer lá a recuperação, e tu recebe um link... para te clicar no e-mail, né? Então a pessoa recebe o link, tu clica no link, e aí tu reseta lá tua senha e tudo mais. Show de bola, certo? Acho que todo mundo já fez isso na vida, isso até aí não é nenhum problema. Só que um ataque bem conhecido, bastante documentado contra esse tipo de mecanismo, é o atacante incluir na requisição do e-mail, quando ele vai solicitar o e-mail de recuperação, uhum. Ele coloca um cabeçalho lá na requisição HTTP, que é o X-Forwarded Opa. Host. Opa, tá, Lucy foi, tu virou hacker agora. Espera que eu ligo ela de novo. Só não, mas tá, continua legal, cara. Bem tranquilo. Tem uma coisa meio sombria, pelo visto. Não tem sol em Porto Alegre. Não, que a janela tá fechada e a minha luz desliga ao meio-dia automaticamente aqui, que eu quero saber se acabou o meio-dia. Pô, já é meio-dia. Ih, já caramba. É meio-dia. Tá, mas beleza. Então, o atacante injeta esse cabeçalho, ele acrescenta o cabeçalho X-Forwarded Host, e ele então consegue, nesse cabeçalho, dar um nome de um servidor que ele, atacante, controla. Uhum. E aí, o servidor lá da Apple, em vez de usar o host ou qualquer outra informação que valha, ou alguma coisa que esteja lá no lado do servidor definida... Ele aceita, ele pega o conteúdo do X-Forwarded Host para montar o link de recuperação da senha. Ah, e manda o link do atacante. E ele manda o link do atacante pro usuário. Aí o usuário clica naquele link, se o usuário clicar, né? Se o usuário clicar naquele link... Sim, ele recebe o e-mail legítimo da Apple. Só que com o link que tem o token legítimo de recuperação de senha, mas com o nome do host do atacante. Uhum. E aí, o que acontece é que se o usuário clicar ali... Ele vai fazer um acesso no servidor do atacante, que vai receber o token. Aí, com uhum. esse token, o atacante acessa o servidor correto e faz a recuperação da senha. Tá? Então, tinha também esse problema, tá? São três CVEs que estavam lá nesse servidor. Esses problemas foram corrigidos pela Apple, agora, recentemente. Ufa. Tá. É, mas assim, o problema é que agora tu tem código que potencialmente claro. Foi manipulado de forma maliciosa, tá? Então, agora tem que se fazer uma revisão nesses códigos aí que estavam nesse servidor e que estavam nesses pods que estavam lá, né? Que estavam sendo utilizados em aplicações tanto para iOS quanto para macOS, ou seja... é toda a plataforma da Apple, para ver se realmente não tem nada socado lá, vamos dizer assim, por agente malicioso, e que eventualmente ainda esteja fazendo uso, porque tu pode botar uma vulnerabilidade lá. Claro. Essa vulnerabilidade continuar inserida no código, o código continua sendo utilizado, resultado, tem milhares de aparelhos, milhões de aparelhos potencialmente vulneráveis de acordo com a aplicação que tu usa. Então, é um problemaço, assim. Assim, a Apple resolveu as vulnerabilidades, mas note que as consequências dessas vulnerabilidades, elas podem estar ainda ativas. Imprevisíveis, né? Ou latentes, entende? Assim, para acontecer. Então é isso aí. Uma bela de uma mess, como chamou o The Register. E não é missa, galera, não é missa. É mess de bagunça mesmo. Bom, bom. Por último, Vinícius, acho que temos que falar sobre o caso Assange, né? Julian Assange. Está livre. Ele foi solto agora no último dia 24 de junho, né? Depois de um longo processo de asilo, de um longo processo de asilo e de prisão. Ele foi solto, já estava, né? Alguns comentando que ele estava com a saúde debilitada e tal. Assim, basicamente, eu tentei fazer um... E até eu não sou um grande especialista no caso Assange, né? A gente sabe o que ele representa e tal, mas os fatos, assim, peguei aqui rapidamente algumas... um breve resumo do que aconteceu. Ele funda o Wikileaks em 2006. Eu me lembro que quem mostrou pra mim o Wikileaks, sempre me lembro disso, foi o Deco. Olha isso aqui, que dá interessante. Dá um nome, né, que tá falando Deco. O André professor, André Pérez, nosso André amigo. O André Pérez, professor do Instituto Federal. Do Instituto Federal, passou, participou lá aqui. Lá em Porto Alegre, que tem um monte de Instituto Federal por aí. Federal de Porto Alegre. E ele cria, ele funda o Wikileaks em 2006 com o objetivo de ser um canal para promover transparência em informações, principalmente de dados retirados de governos. E aí, claro, os governos, principalmente o governo americano, não gostam muito disso, porque eles são super, né, tem leis super rígidas acerca da manipulação de informações que eles consideram confidenciais, sobretudo relacionadas a questões de guerra. Em 2010, ele divulga alguns documentos sigilosos da guerra do Iraque e do Afeganistão, e aí muitos documentos, mas o mais que ficou mais conhecido foi um vídeo de militares americanos atirando em civis. Um helicóptero Apache. Um helicóptero Apache. Atirando em civis e atirando em um jornalista, inclusive. Os caras teriam confundido uma câmera fotográfica com uma lente gigante daquelas que a gente vê o pessoal, né, o pessoal utilizando com um fuzil, mas tu vê que não é um fuzil, assim, eu vi claro. aquilo, eu vi aquela imagem e, assim, aí mesmo o pessoal tentando depois se socorrer e tal, e eles atiram continuam atirando numa van. É bem gráfico, assim, a coisa é muito violenta, assim, muito violenta, e era um jornalista da Reuters, não tinha... Tinha nada a ver, assim, os caras erraram, assim, de um jeito absurdo, aquilo ficou quieto. E como aconteceu aquilo, imagina quantas vezes não aconteceu. Algo claro. Né? O nome desse vídeo, inclusive, é Collateral Murder. São dois helicópteros Apache atirando em 12 homens com uma metralhadora, eles chamam de canhão. É uma metralhadora, mas o termo que eles usaram aqui nas reportagens foi um canhão de 30 milímetros. Eu botei no Google para ver o que, que era isso. Cara, é uma metralhadora absurdamente gigante. É um negócio absurdo. Abre uns buracos gigantescos. Não, destrói uma pessoa, coisas. Né? É, assim, nas pessoas e nas desintegra coisas. Uma pessoa. Né? Sim, sim. Esses dados, esses materiais, eles foram repassados pela soldado Chelsea Manning para o Assange. E aí, claro, a partir daí os Estados Unidos começam a tomar medidas contra ele. Ele pede asilo numa embaixada do Equador em Londres. E ele fica lá de 2012 a 2019. Antes ele tinha se entregado à polícia inglesa, ele paga uma fiança e depois se asila lá na embaixada. Teve uma acusação de estupro contra ele nesse meio tempo, mas a imprensa tem entendido e tem, né, indicado que seria uma medida persecutória planejada por serviços de inteligência. Descobriram até mesmo um microfone na embaixada do Equador lá em 2013. E depois disso, depois de 2019, ele é preso em Londres, né? Fica aí esses 5 anos preso e aí liberado da prisão num acordo com os Estados Unidos, depois de se declarar culpado por um dos possíveis crimes que ele teria cometido, que é a conspiração para obter e divulgar documentos confidenciais de defesa nacional dos Estados Unidos. E a pena que ficou combinada com os Estados Unidos foi exatamente o tempo que ele passou preso em Londres. Guilherme, diga. Eu tenho duas indicações sobre isso. Posso encaixar aqui? Elas não estavam previstas, tá? Pode. Eu tinha separado e não comentei contigo. Pra que tu não roubasse de mim e usasse como se fosse... o Guilherme.perplexe. É. Uma delas é o livro da Natália Viana, que participou do. Ela foi chamada pra participar, né, da análise das informações obtidas e do próprio processo de vazamento, de revelação, tá? Ela escreveu um livro chamado O Vazamento, Memórias do Ano em que o Wikileaks chocoalhou o mundo, tá? Uhum. Então, o livro é novo, foi lançado agora em 5 de julho de 2024, tá? Esse é o Vazamento, né? Sim, esse livro é realmente eu fiquei bem interessado em lê-lo. Então, tem esse livro. E tem uma entrevista da Natália Viana, tá? Talvez ela tenha sido entrevistada em outros podcasts, tá? Mas tem uma entrevista dela pro assunto... Tá? Deixa eu botar aqui, que é o não é 1243, tá? Episódio 243. É que eu acho que eles colocam temporada 1 ponto o episódio. Ah, sim. Tá, mas o episódio 243, que é a liberdade de Julian Assange, em que a Natália Viana é entrevistada sobre o que aconteceu, a visão dela e tal. Então, por quem quiser ler o livro, fica a indicação do livro. Quem quiser ver ela falando, se pesquisar pela Natália Viana, talvez encontre ela em outros podcasts, em outros lugares, falando sobre essa aventura, digamos assim, né, que ela teve junto da equipe do... que foi agrupada pelo Julian Assange para fazer o vazamento, né, fazer a publicação dos vazamentos. Por que que isso é importante? Por que que isso está aqui? Eu acho que esse, junto com o caso Snowden, foram talvez os casos, dois grandes casos desse século, do século XXI, envolvendo liberdade de imprensa, o papel da internet nas democracias, como a internet pode servir para... Porque a grande discussão aqui era que ele, atuando como um jornalista, foi punido por ser jornalista, por atuar como um jornalista. Divulgando materiais que, vejam, não indicavam algo que fosse prejudicar pessoas. Não, você está lidando com um material que demonstrou um crime de guerra ali, né? Então, como a internet permite que certas pessoas consigam se utilizar desses dados para apontar erros do próprio Estado. Então, abuso de guerras, perseguição de governos, mudança da própria ideia de internet. Se a gente olhar para o 2006 do Wikileaks, a internet é algo completamente diferente de 2006 para cá, portanto, 18 anos, né? 18 anos. Então, eu acho que por isso que isso é importante, sabe? Eu vi até nessa reportagem aí que a Natália Viana participa, ela diz, o acordo não foi bom, porque tá bom, ele foi liberado, mas ele teve que assumir a culpa de um crime que ele não cometeu e porque ele estava realizando um trabalho jornalístico, e isso pode ser um recado, e acabou sendo um recado no final das contas, né? Você vai publicar? Saiba que o teu destino pode ser o destino do Assange, que por pouco não morreu preso. Né? E o Snowden está até hoje na Rússia. Exato. Então são dois casos importantíssimos, acho que é um grande caso, uma grande questão. Aí eu acho que temos que comemorar, no meu ponto de vista, acho que temos que comemorar a soltura dele, né? Agora não lembro quem que eu vi, cara, falando sobre isso num podcast, vão me perdoar, mas o cara disse assim, só que agora tem que cuidar, né? Não, se verem o Assange na rua, é melhor não ficar muito perto dele. Sim, não tomar o mesmo avião que ele tiver, ver ele da rua muda de calçada. Talvez xadrez verbal, cara. Xadrez verbal. Então, acho que é o pessoal lá, o Felipe, o do xadrez verbal, acho que foi um... Eles comentaram lá. O que chama atenção com relação ao Snowden e Assange, né? Que o Assange teve até envolvimento do governo brasileiro, né? Tipo assim, não sei se intervenção, mas pronunciamento em favor do Assange. Sim, teve. E o Snowden, né, tá lascado até hoje, né? E o Snowden, uhum. Uma coisa que foi um grande mérito dele, né? Ele revelou que tava todo mundo sendo monitorado, inclusive o governo brasileiro, na época a Dilma. Uhum. Uhum. Então, ela tava sendo monitorada e, inclusive, os ministros e tudo mais, né? Então, é algo que chama atenção, sabe? É algo que chama atenção. Sim, que, sim, o Snowden tá lá ainda, mofando, congelando lá na Rússia, mas não sei até que ponto aí o Itamaraty ou quem quer que seja aí tá, considera diferentes as duas situações, não sei. Aí é algo que realmente precisa de mais informação, eu preciso de mais informação sobre isso. A Natália Viana, eu tô vendo aqui, a Natália Viana trabalhou, né? Isso você comentou aqui, ela trabalhou com os caras da Wikileaks. Então, o relato do livro é... Eu tô vendo sim, aqui... Sim, ela teve no olho do furacão. Ela foi chamada pra compor a equipe que primeiro se debruçou sobre as informações que ali estavam e pra preparar o release disso pra... na imprensa. Né? Então, ela tá no olho do furacão. Ela tava... realmente diretamente envolvida com a coisa toda. Tem um outro livro do Assange, agora assim de improviso eu não acharei, é O Processo. O Processo. O Processo, eu tô te mandando aqui pelo... Manda se aí quiser mostrar aí, mas assim, tudo isso, se você nos ouve, estará lá. Tudo isso estará no show notes. No show notes. O processo, caso Assange e tal, Nils Melzer. Fica também a recomendação, ouvir o pessoal. Não li, mas o pessoal falando muito bem desse livro aqui também, né? Que explica Parece o Silvio Santos falando dos filmes, lembra? Não, eu não vi o filme, não vi. Década de 80, 90. Exato. Acho que mais 80 que eu lembro, talvez, não sei. Eu não vi o filme, mas diz que é muito bom. No tempo que não tinha streaming, né? Você via o que queriam que você visse, né? Aí no outro dia, engraçado, todo mundo comentava. Viu o filme ontem do... Uhum. Tela quente, sim, que legal, né? As pessoas aí conversavam. Agora nós já estamos com um assunto que vem pós-episódio. Pós. Café... Café expresso e café frio. Isso aí. Eu vou dar o meu café expresso, acho que já tinha ficado claro, pra NPD, né? Pelo caso Meta. Sem dúvida, vai dois. Café expresso pra NPD, pra Miriam, né? Diretora, relatora da decisão. Vale a pena ler, a decisão tá já aí pública, né? Então quem estuda proteção de dados tem obrigação de ler, né? Mas quem gosta do tema, quem, né? Mas é um dos grandes movimentos aí, como eu disse antes, da NPD, acho que desde o seu início. Perfeito. Então, assim, vai os dois. Tu também, então. Tu também, né? Tá. Vai também, não, sem discussão. O meu café frio, cara, vai pra Apple. Que desde 2014, quando fez migração do repositório lá dos pods em open source... Fez a bobagem de não só inserir múltiplas vulnerabilidades no servidor, mas também de deixar os pods lá sem pai nem mãe para quem quiser assumir e botar o que quisesse no código. Então, tá. Vai para a Apple, meu café frio. Eu vou endossar o café frio do Hajihara, do nosso ouvinte Alexandre Hajihara. Perplexity. Pô, então foi dois cafés. Perplexity. É ruim de falar para em face de eles estarem aí abusando no treinamento e no uso de materiais de internet. Então vai ser algo aí que a gente vai voltar a discutir. E se a gente não cuidar, viu? Esse é um ponto importante, né? Se a gente não cuidar de como regular as big techs no campo da IA, o futuro tende a ser bastante perturbador, assim, me parece, né? Esse é o momento. Se nós baixarmos a guarda, vai ser complicado. Então tá, agradecemos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima!